hoje eu também quis catar os bancos, levar tudo pra quê? Se no outro dia é flores no sepulcro, então enfia no cu. Seu cofre esborrando o dinheiro, não vou passar pela giratória, rajando, impondo medo, terra gira. Completa a translação, mais um ano, como tem base pra tudo. A estatística é com sangue humano, então acorda, esquece as motos zero. Sangue frio nas missões, pensar no fio do cemitério. Granada caseira, 12, pistola, tão incluso nos sonhos de quem não frequentou escola. Não sou eu quem dou as armas pelas qual matam gerente. Elas vêm pela fronteira e o país é conivente. Moleque vê na TV, não tem que é ter. Se vê Sony HP, vai buscar de PT. Pode crer, pra você ver e entender como acontece. Os desejos suicida te arrasta, cê nem percebe. Minha mãe vai sofrer, vai morrer de desgosto se me vê atrás das barras de ferro. No sufoco eu saindo maquinado, trepado pras fitas. E o pior, meu corpo no necrotério com mais de 30. Ei, louco, acorda aí, ó, não é pra mim nem pra você. Entre o crime e a boa índole, cê quer viver ou quer morrer? Para, olha, escuta, pensa, revê seus conceitos. No fim me diz se compensa. Continuar no crime, não tô afim. Não quero mais essa vida pra mim. Aqui a cena é outra, realidade louca. Dos mano que por porra nenhum estoura sua boca. A narração prossegue entre o crime e a boa índole, na utopia da paz que não existe. Aqui a cena é outra, realidade louca. Dos mano que por porra nenhum estoura sua boca. A narração prossegue entre o crime e a boa índole, na utopia da paz que não existe. E Darlan, liga os cara que essa porra é sem futuro. Quando a casa cair, não corra, você vai junto. Eu mesmo tenho receio de chegar e dar uma ideia, mas não vou ficar calado ao te ver afundar na merda. E por aqui tá cruel, os irmãos tão iludidos, pensando que o crime é foda. Não, o crime é vacilo. Tem vários na correria só pela necessidade. A cena é outra na vida bandida, quem passou por ela sabe. O problema é que até agora é nós contra nós mesmo. Pobre matando pobre na ganância do dinheiro. Apenas 14 anos, mas a mente é de um adulto. Não vai medir esforços pra mandar você pro túmulo. Pelo seu tênis, iPod ou celular, ele te fia bala se você não entregar. Na boa, pensa um minuto se é isso que você quer. Vê sua mãe chorando, tremendo no DP, falando com os gambé. Não tô julgando, não é minha função. Só não quero te trombar tão novo, deitado num caixão. Nem sua mãe fica pagando advogado, pensando no filho e perguntando, pô, o que eu fiz de errado? Tinha de tudo, escola, roupa, massa e grana. Mas ninguém sabe o que se passa pela mente humana. Diabo atenta, a sociedade complementa. Por aqui não trouxe vantagem, até agora só problema. Pra família, pros amigos, pra todos ao seu redor. O crime cobra caro nas ruas, o efeito dominó. Morre você depois, morre seus pais, seus amigos, seus irmãos por uma treta de 2 anos atrás. Infelizmente todo dia o sangue escorre, sua cabeça furada de bala. O legista não se comove, então esquece os choppes, os cordão de prata, as vitrine. Pensando assim, vários caras não passou dos 20, nem concluiu ao menos o ensino médio. Terminou a faculdade das ruas no cemitério, pondo medo nos playboys, deixando o juiz em crise. A narração prossegue entre o crime e a boa índole. O crime é linha, desaliou, leva rasteira. Aqui a cena é outra, realidade louca. Dos mano que por porra nenhum estoura sua boca. A narração prossegue entre o crime e a boa índole, na utopia da paz que não existe. Aqui a cena é outra, realidade louca. Dos mano que por porra nenhum estoura sua boca. A narração prossegue entre o crime e a boa índole, na utopia da paz que não existe. Dê a volta por cima, seja um vencedor e não uma mistura de ódio, frustração e